falando ao meu ouvido que já separaste um lugar para mim. Lugar de descanso, onde brilha o sol do seu carinho. Meu amor constante me reluz, é Jesus. Lá não haverá mais dor, simplesmente a paz de Deus habitará. Vou viver sentindo o mais perfeito amor. Com meu rei eu vou morar. Esperança se perder e não há mais alegria. Lembra do abrigo do amigo que é Jesus. Ele trouxe a mim a esperança que eu procurava. E nesta canção vou dizer a você: quando o mundo te magoar, lembra que Jesus contigo sempre está. Vai te socorrer com todo o seu amor, e a alegria voltará. Seu sol se esconder e chegar àquela escuridão, lembra que Jesus está.